transforma água em vinho. Quem é que faz o morto levantar? Quem cura os 10 leprosos no caminho? Quem é que faz o cego enxergar? Seu nome é Jesus, o nome certo pra você vencer. De autoridade, força e poder, nome completo e incomparável é. Seu nome é Jesus, nome que salva o meu pecador, que me protege, que me dá valor, nome que é o verdadeiro amor. Chicoteado.